gosta, quem não gosta e dá as costas. Nossa mosca, não falo bosta. O rap é louco e tem sua proposta. Aposta nele e verás que temos razão. É o som do povão, contido de informação. Não tem grilo, é aquilo há mil anos. Não é fraco, aí recordo com os manos. Escutando, fazendo armação de pipa lá na rua. Luz da lua, eu ecoei em frente a goma sua. GOG 509E, num gradiente empolgava a gente. Naquela noite, muito quente, competente, sem furo. Relatando o puro sofrimento, visando um futuro não escuro. Sem problema, ele é nossa luz. Aqui, na boa, na favela soa lindo. Aff, sempre trinca, nunca brinca, não tica. Na caminhada, segue na responsa, não complica. Vários alimentos são arrecadados em eventos contra o sofrimento. A nossa está sendo feito, rap se importa. Grava e guarde na cachola, a família sempre cola. Chega junto, apavora, pulou a função com os manos da hora. Uma festa, nossa colmeia, sempre unida, firme igual geleia. Bate cabeça, skatista, breaks, grafiteiros, o movimento inteiro. Guerreiros são os companheiros, hip hop não desanda. Pra frente, olha e anda, sério, cega a pampa. Pelo povo, várias bandas do gueto, ó. Família RZO, RHK, segue aí, sem dó. É muito louco, rap chapo globo. Doido aí é louco, quem não gosta é pouco. É muito louco, rap chapo globo. Aqui é fucução, até o osso. É muito louco, rap chapo globo. Doido aí é louco, quem não gosta é pouco. É muito louco, rap chapo globo. O som aglomera, na rima não atropela. Envolvi muito bem, de quem? Após ver de quem? Alguém. Maestro Celo, nos toca disco, não pipoca, não falso ritmo. Quando curtia PP, metralhas racionais. Metro FM, não esqueci jamais. Armando Martins e Paulo Brown, pioneiros tá aí de DJ 1. MC Jack, curti som mais um. Rimado louco da família, sem patifaria. Preto guerreiro, ligeiro, à noite e de dia. Irmão do Emil, igual aquela fita, por telefone. Teste, teste, os microfones. Prossigo na rima por interfone. Eu piro em ok-tok, não me toque. Festa lotada, os mano não entra. Dentro da festa tem várias pretas. Os loucos é muita treta. Impera na mente o rap. É muita treta. Meu bem, é do melhor só se for. Doido aqui é pouco, nem seda sobrou. E low class, o rap, o last ganhou vez. Arrisquei mais um rei, exerceu, se deu bem. Já sem preguiça, gostei, formado o anel. E da pele, cantou junto, emocionou, ó céu. Usei dessa vez do last, eu quis meu trono. Tô tipo o rei, licença, já sei lá se ei. Se nós começa, sim, o rap é do melhor. DJ, se é pirrisca, não tem dó. Provoca ilusão, não pula que se enrola. No piozinho é bem melhor, devagar no sapatinho, boa música. É muito louco, rap chapo globo. Doido aí é louco, quem não gosta.